Senhor, eu quero levar a Tua palavra a todos os povos e a todas as nações. Envia e usa-me. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia e usa-me, que disposto estou. Levarei Tua glória para as nações. Envia e usa-me, que disposto.